zona 0000, poliția că sună nea. Salut, Vete, și am Paul Tax. Sunt la Tax, suntem 305. Beca sunt la Nefono 074 001. Salim, Gono 074, și-am pără taxi. Autorizare obținem, taxi Gono 074. 305, com 32 a bordo, Natal, 340, para o táxi. 3205, tá livre táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie, ajustado no 014, chame pronto para a decolagem, 3305. Via Juliette Alfa, espera Charlie, tá 3235 para o Maratão. Alfa Zulu Índia. Prossiga para a torre Alfa Zulu Índia. É, senhor, eu peço autorização de reboque da posição 09 até o parte 3, posição 04. Autorizado do portão 9 do pátio principal até o pátio 3, atento à movimentação de aeronaves e mantenha minha escuta em porte ao pé. Ok, senhor, grato. Espera, Charlie, o 3305. A linha decola da 10 deslocada. O vento é de 120 graus com 62 de nós. A linha decola no 0, ciência cabeceira deslocada, 90 metros. Tá, 3305. Gol 074 com 106 a bordo, Alterna Galeão, 4 horas e 10. Tá livre táxi, à sua direita, até o ponto de espera da Charlie, chame pronto para a decolagem, Gol 074. Livre, chamando pronto, Gol 074. Mantenha 10, Gol no 074. Ali, mantenha 10. Está 3305, decolou o Zono 7, chame o controle 1935, tem um bom voo e uma boa noite. 1935, muito obrigado, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, eu tenho 3305 passa agora 2000 pés, saída Puca. Então 3305, contato radar no decolagem, suba ao nível 370 no perfil da saída Puca. 370, perfil da Puca, o 3305. Vitor de 120 graus com 5 nó, tá livre de decolagem da 10. Retirando, 74. Torre Salvador, boa noite, tá 3178. SAM 3178, aguarde cópia 330 para Maceió. Decolou aos 2-0, chame agora o controle em 1935, tem um bom voo e uma boa noite. 1935, boa noite, bom serviço. SAM 3178, na escuta para cópia. Pronto, para cópia. SAM 3178, está autorizado para Maceió, nível 330, pela aerovia Upper Whisky 58. Faça a decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5433, o controle opera em 119, decimal 35, quanto é isso? 60, gole, gole. Corona Puca, Aracaju, 10 com curva esquerda. Transponder 5433 e o controle 1935, tá? 3178. Correto, TAM 3178, chame quando pronto para o push e acionamento. Chamará. TAM 3305, passa nível no 30, chame o seu 35 no 2085, alterna 25.45. 285-2545, tá 3305. 1074, chama o centro Recife, 133, decimal 25, alterno 26, decimal 4. 3325, 264, boa noite. Confirma o término de reboque no Pátio 3. Muito obrigado aí, tenha uma boa noite. Gente, boa noite.